bem, agora sim, agora sim. A gente está na casa de Marco G agora, não mais na casa de Sérvulo. Sérvulo aproveitou o feriado para dormir mais do que já dorme. Tá eu, Daniel, Fábio, Marco G. Vira e mexe, você vai ver a voz da sua esposa e sua filhinha também por aí. Pois é, diz aí, o que tu ia dizer? Não, adivinha o que o cara faz desse assunto do corpo de Cristo, né? É metáfora, depois da aplicação. Como ele disse, nós estudamos isso já na igreja. Esse livro, o conteúdo desse livro, nós estudamos na igreja. Nós passamos o serviço todo, igreja. Tá? Mandamentos recíprocos. Do 4 ou na memorial todo? Do 4. Rapaz, eu tô pensando, ano que vem, pegar algum livro para colocar como tema da igreja lá, para gente trabalhar um livro. Acho que é o dominical, pregações, mexer nele. É bom não na... Domingo à noite, domingo à noite. Ou domingo de manhã você adota o material e trabalha só domingo de manhã. Sim. Porque dá uma desopilada. Senão fica... E levar o pessoal para ler também o livro. Dá uma mexida no livro. Mas o livro que o Fábio está lendo aí. Um por todos, todos por um. Ai, que me deu. O que posso fazer para a minha igreja crescer? De Jenny Getz. Como é que se diz isso aqui? Dida, você que é. O nome desse cara aqui. Você que é a pessoa. Oh my god! editora. Mas são temas muito bons. Você viu ontem o engarrafamento em São Paulo? Soube, ficou sabendo? Quase 300 quilômetros de engarrafamento. Eu queria ver meu pai no lugar desse. Ele tem estrafobobia. 300 quilômetros? É daqui pra onde? Da Recife pra onde? Quase daqui pra João Pessoa. É, né? Quase daqui pra Natal. Daqui pra Natal? Vamos pra Natal, irmão? Pelo amor de Deus, bicho. Foi o maior da história, irmão. Recife pra Natal. Só trânsito formiguinha. E tem gente dentro do carrinho. Agora é só porque isso é bem da cidade, né? Mas e choveu, aí, aí choveu. Quando chove. É grande. É. Ei, quando chove é pior. É. Até os motoqueiros não estavam conseguindo. Se lá se paga dois IPVA, ó. Da casa do carro. É, porque o falou que é parado. Paga pra ficar parada, né? É, vou bicho, ó. Os caras do caceta fazendo uma vez. Que nasceu filho, cara, lá do mesmo lugar. Filho, aí ele botou um todo assim no carro, fez um jardim ao redor. Nossa! Engarrafamento. Eu já vi, agora faz um pouquinho de tempo, o pessoal fazendo churrasco mesmo. Casou com a mulher do cara, tá fazendo churrasco do lado. Nossa! Viu, Lira? Uma vez eu fui pra final de ano, lá pra Baixada, pra Guarujá, o engarrafamento era dentro do túnel. Imagina. Eu me lembro. Aí o pessoal, uma perua, encostou assim. Ficou no acostamento, começaram a tomar cervejinha lá, churrasco ali mesmo e aquela fumaça ali, vai falar, só no pagode. É, vê? Não, pior que eu acho não é engarrafamento dentro do túnel, pior que eu acho engarrafamento em cima de viaduto. Nossa! Meu amigo, quando eu pegava, eu trabalhava no centro, né? Eu pegava engarrafamento ali naquele viaduto. Aí tem hora que parece que dá a gota, tipo assim, por exemplo, passou um avião. Ou então, caminhão. Uma máquina do lado, um caminhão, vira meio irmão. O chão já faz normal? O chão normalmente. É muito, mas tá o movimento, você não sente. Com o carro paradinho, você diz, pronto, eu vou cair. Esse é problema, porque São Paulo, eu não sei se hoje ainda tá isso, né, das pessoas correrem para lá tanto quanto antes, né? Mas teve uma época que os nordestinos... Não, São Paulo, não, São Paulo todo. É difícil encontrar paulista lá, paulistano, que seja original dali. Ou então é nasceu lá, mas a mãe é nordestina, o pai é nordestino, o avô é nordestino. Difícil encontrar alguém assim. Difícil. Sim. Lá é, o pessoal vai todo canto do Brasil. Por exemplo, Santa Amaro é só nordestino. O que mais tem em Santa Amaro é nordestino. Casa Verde, Vila Nova Cachoeirinha, só nordestino. Maranhense. Vamos passar quanto tempo lá? Praga, 6 anos. Seis anos. Maranhense é uma praga. Boa, né? São Paulo. Porque é o estado mais pobre do Brasil, é que vai mesmo pra lá, entendeu? Agora sim, é difícil ver pessoas de Recife. Você vê pessoas do interior de Pernambuco. Mas de Recife é poucas. Quando, de Minas, quando eu dizia que eu morava aqui, vocês não acreditavam? Que nada! Todo Pernambuco era de Recife, todo baiano é de Salvador. Entendeu? Queria fazer o que aqui? Com aquelas praias lá, não sei o quê. Eu disse, meu pai, praia não é pra ninguém, não. Porque eles só conhecem nas praias de Recife, essas coisas todas aí. Porto de galinha, bicho, pai. Eu... Mas tá bom, vai. Fala. Por quê? O que te motivou pra ir pra lá? Oi, meu amor. Vou falar aqui nas coisas. Não. Foi pra sair da crise. Não. Foi pra fugir da... Fugir de Recife, das coisas, problemas. Comentários. Então, eu quis viver uma nova vida, começar do zero lá, né? Logo em São Paulo, né? Mas por que São Paulo? Por que tu... Porque eu sempre gostei desse... Mas como é que tu ouvia falar de São Paulo? Tu achava assim, eu acho que São Paulo é assim e tal? Não, bicho, eu já tinha, meu pai já morava lá. E já tinha irmãos lá, então eu começava... Porque eu gosto da maneira deles ver as coisas, mais à frente, mais modernos, são mais modernos. É... Ficou tanto tempo lá e mudou ainda? Não mudou não. 6 anos, aí... O clima de lá também. Agora, a única coisa que eu tinha raiva lá era fazer trânsito mesmo. Bicho, eu morava pra empresa de carro, dava no máximo meia hora. De onde eu gastava 4 horas. Eu a pé, gastava 1 hora a pé. Uma hora, a pé. Agora, eu vi ontem na reportagem que saiu, não hoje, de manhã no jornal, que os caras lá, a maioria já se vende no carro, nem aí. Acostuma. Agora, bicho, quando... A cara é fazer o quê? E dentro do ônibus. Quando o ônibus lotado, sempre o ônibus lotado, sempre. Aí chovendo, você não pode abrir a janela. Aí tu começa a pegar a doença do povo, né? E todo aquele apertado, e o pessoal falando mal do prefeito, falando mal do não sei de quem. E eu vou voltar pra minha terra, porque eu sou da minha terra. Cara, dava pra sair correndo, gritando assim. Aaah! E às vezes eu pegava aquele que é elétrico. Sim. Aí é que é mais lento ainda. E quando ele acelerava um pouquinho, caía aquele negócio. Aí ele tinha que descer. E Marta, na época, não queria tirar esse ônibus. Porque é histórico, não sei o quê. Mas era um inferno. Aí como é que colocava aquele negócio novo? Aí o cobrador desce, pega um pauzão assim e encosta ele no fio de novo. Aí ele agarra. É. E quando vem outro ônibus que tá na mesma linha, aí não pode passar os dois, tem que tirar pro outro passar. Aqui não tinha Recife, aqui não tinha ainda. Eu não peguei. Eu peguei aqui. Mas aquele ônibus. É, tinha. Era mesmo. Era bem no centrão, pra Caxangá, não sei o quê. 98 tinha. Tiraram daqui, tirou. Tão dormindo, tiraram. Agora, ele não andava assim, aquele negócio pregado no fio, não, né? Andava. Andava? Andava, porque ele não polui, porque não é a... eletricidade. Ok, mas se tirava a eletricidade dele, ele andava aqui. Não, ele não anda. Ele tinha uma bateria, alguma coisa? Não. Se o negócio cair... Ele para. Ah, então, é isso que eu tô dizendo. Ele para. Aí coloca de novo, vai correr muito, fazer alguma coisa, cair, tem que descer, coloca. Tem que ser bem certinho no lugar, né? Aí quando o povo dizia, agora vai, eu já ia o motorista, daqui a pouco... A turma, é... Pense, pior que você não podia tirar o casaco, aí esquentava, se tirasse, pegava um frio lá fora... Não, mas não é isso tudo não, dessa água vai cachando. Tem fez ovo, já tem presunto aí. E o casaco que eu levei, bicho, no dia que eu cheguei lá, eu pensei que aqui era um calor de engraçado com ele. Quando eu cheguei lá, não venceu, não. Era até o casaco do meu pai, que ele me mandou. Não deu pra quando segurar. Eu cheguei lá, não venceu, não. O frio, não. Agora, Daniel, chegar a passar. Quase que um semestre sem ver o sol. Só sempre no brado. Quando apareceu, ou então a poluição, né? Ah. Agora, quando chove muito, aí limpa. Você consegue ver o azul. Mas se não chover, você não vê o azul nem a pau. Eu lembro que passei 15 dias sem sol nenhum, aí quando apareceu um solzinho, eu corri pra qualquer claridade que tinha, eu ficava. Pra pegar um solzinho. Tá vendo, bicho? Entendeu, mano? De dia, cara, de dia, o cara... Fui do cara de bermuda. O Marco já foi lá e tu não foi ainda, tá vendo? Eu tá aí de bermuda, né, mano? Eu tava com manga longa ainda, ó. Me lasquei, bicho. Fui daquela mão na canela, bicho. Acho que o pessoal lá comparou ele, sabe o quê? Com boliviano, coreano, que mais tem lá. É, cara, essa cabeça. Tem lá, tem de tudo, cara. Tem japonês, tem tudo lá. Tudo que você pode imaginar na roda. Eu tava perto do bairro lá, que você era japonês. Bicho, né? Liberdade. O bairro. Liberdade. É. Aí eu tava perto da faculdade deles, ó. Meu irmão, bicho, era tanto jiraia passando, né? É, eles têm o bairro dele, né? Ó, cara, tá completamente sem sal, viu? É outro... Cadê uma coisinha pra tirar? Completamente sem sal. Não, pra que tem qualquer coisa? Mano, é outro... Você parece que não está no Brasil. Depois, tem que não pega isso aqui. É outro país, né? Caramba. É a terceira maior cidade do mundo, bicho. Então deixa, Marcos. É. Terceira maior cidade do mundo. Primeira, Nova York. É Tóquio, não? Primeiro. Sei que é Nova York, York, Tóquio, né? São Paulo. É, deve ser essa sequência. Não, Cidade do México também. É Nova York é primeiro. Que Nova York é primeiro, menino? Sabe nada. Só sabe da parte do lugar, velho. Tô com raiva. Cidade do México também é uma das México maiores. É a quinta, parece. Oi, Gui. Vou te mostrar agora isso aqui. Fala, Dodo. Macaxeira com ovo. Quem já viu isso? Pra quê? Aí, pessoal, a gente tá comendo macaxeira. Ah, não, mas vai tirar da entrada. Não, vai gritar no ouvido da mulher. Mas vamos ver se tem outra possibilidade aí. Porque se fosse pra um evento levar, trazer. Eu vou pensar o que, é que eu posso fazer, eu te digo. Tá bom? Guilherme ganhou o computador, ela quer pegar um móvel da igreja pra colocar na. Ah, mas te ligaram pra mim, não foi? Deixa eu pegar um móvel da igreja. É. O carro tá dentro de casa. Sim, carro. Se fosse um negócio que fosse prestar pra lá e depois trazer. Comendo uma macaxeirazinha com ovo. Uma manteiga. Depois um pãozinho com queijo e presunto. Como é que chama lá em São Paulo? Presunto? Fiambre? Presunto é bom. Presunto. Fiambre é uma coisa. É, né? Mas lá a gente faz a mesma coisa. Não, o fiambre aí, tipo o presunto. Assim, tipo assim. Marco, passa de queijo da hora aí, mano. Pô, essa macaxeira tá embaçada, hein? O que é embaçada? Embaçada é uma coisa que não está muito boa hoje, viu? Você tá louco, meu? Tá louco, meu? Tudo a mesma. Parece que nasceu tudo na mesma fábrica. Você fala asneira, meu? Tá feio demais, meu. Marco ontem. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre. Se vocês quiserem, né? Fala sobre. Desceu ao Hades, lembra? No credo apostólico, é utilizada essa expressão. Em Efésios tem também, né? Tem. Que desceu. Se não, subiu. Que desceu na terra, né? A palavra em grego não é aquela Geena, né? Geena. Geena é como se fosse inferno. Referente ao inferno. A palavra lá é? Hades. Quem ora? Então, tinha pergunta assim, no Catecismo Maior de Westminster. O que significa a expressão que desceu ao Hades? O que tem a ver com a humilhação de Cristo? Perfeito. Deixa um pouquinho aqui, ó. Desceu ao Hades. Para os padrões confessionais de Westminster. Anota tudo. Aí três possibilidades ele botou ali. Ele levantou uma questão católica, da Igreja Católica, que é. Que entende. Que assim. O sofrimento. Que o sofrimento de Jesus foi tanto. A humilhação de Jesus foi tanta. Que ele viveu um inferno. Vamos dizer assim. De uma maneira mais figurada. Na cruz. Isso. Ele provou o inferno na cruz, não desceu. Outros dizem que é literal. E aí se pegam aquele texto de Pedro, dizendo que Jesus desceu de fato ao inferno, pregou aos espíritos em prisão, aos espíritos lá da época de Noé, e depois voltou. Só que os padrões confessionais do Westminster dizem o seguinte, que desceu ao Hades tem a ver com o período de 3 dias que Jesus passou sob o poder da morte. Exatamente. Jesus, depois que ele morreu, que foi humilhação, aquele período em que ele foi sepultado e permaneceu. E permaneceu 3 dias aquilo quando ele estava sob o poder da morte, o Deus da vida, sujeito, aprisionado, vamos dizer assim, na morte durante 3 dias. Aquilo é o desceu ao Hades, que o apóstolo Paulo fala, Então, é interessante. Botou sal, vocês botaram. O que você acha disso? Eu acho que isso aí é uma interpretação, né? Essa questão do... É uma das interpretações de que ele ficou sob o poder da morte. Porque a palavra Hades significa isso mesmo. Eu tava lendo isso aí. Inclusive tem um termo até que fala que é... A morte pastoreia a pessoa, né? Você fica preso mesmo. É esse termo aí. Só que... O argumento fortíssimo é que ele... Foi para o paraíso, né? Durante os três períodos. Os três dias. Os três dias. Exatamente, acho que já tirando o poder da morte, né, sobre ele. Entendeu? Não, porque o fato dele ter vencido foi a sua ressurreição. Agora, onde ele estava, o que ele foi fazer nesses três dias, a Bíblia não fala não, Márcio. Sinceramente. Não, fala. É que hoje ele estará comigo no paraíso. Sim, sim, tudo bem. Então quer dizer que... Não, só foi um comentário. Eu não sei se essa expressão tem a ver com essa... Mas assim, eu acho muito... Mas a ideia de Hades é esse mesmo, de que... A ideia de Hades é estar sob o poder da morte mesmo. Pronto. Hades e Sheol também, que é o de testamento ali. Pronto, agora, eu não diria o que é que ele fez, onde ele foi. Agora sim, o comentário de... Sobre se desviou as profundezas da Terra, não sei se tu já viu. A ideia tem tudo a ver com humilhação mesmo. O que William Hendricks diz é isso, que ele, o estado de humanidade é um estado de humilhação. Não. Ou seja, ele. O nível de humilhação foi tão baixo que ele se tornou humano. Ele se tornou humano. Mas veja, a resposta do Catecismo Maior é. O que foi o estado de humilhação de Cristo? Aí a resposta dele contém quatro elementos. Fala da sua humilhação na concepção e nascimento. Aí fala que o fato dele ter vindo e ter sido concebido na barriga de uma mulher simples. Onde ele nasceu, entre os animais, de uma maneira muito precária. Isso já constitui o primeiro aspecto da humilhação. Na sua vida, a questão de todo sofrimento, ter sido tentado por Satanás, ter sentido dor... Fome, sede, tudo isso constitui humilhação na vida. Na morte, naquele período da morte, sendo traído por Judas, negado por Pedro, maldito na cruz, envergonhado, chicoteado, constitui a humilhação na morte. E a humilhação após a morte é justamente passar três dias sob o poder da morte. É. Então a humilhação de Cristo tem a ver com toda a trajetória dele. Exatamente. E pós-morte também. Acho que é isso. Quando fala que ele foi para as mais profundezas da Terra, o sentido é esse. Sabe que o credo, você pode dar um estudo muito bom, detalhado, em cada palavra do credo. A gente está tá falando aqui só sobre... Já está falando aqui sobre o termo, né, do credo. Exato, o credo tem as... Você começa com a origem, porque ele foi criado, tudo o que ele defende. E até o assunto de nasceu da Virgem Maria. Não, cada sentença é uma doutrina ali, né? É, na verdade, é Deus ali... Pai, é Deus Criador. Sim, porque às vezes tem pessoas que até têm medo de dizer assim, mãe de Deus. É como quem ele começou a tratar, não. Mãe de Deus. Por quê? Deus, Jesus. E tem gente que tem medo de falar de parecer igreja católica. A Bíblia não fala da expressão mãe de Deus. É. Como Jesus não é? Não, ela é não. Mãe da parte humana de Jesus Cristo. Então. Mas a parte 100% homem, não a parte 100% Deus. Eu não diria que Maria é mãe de Deus. Não, ela não é mãe de Deus. Primeiro, não tem essa expressão na Bíblia. Isso não é suficiente, eu sei, para dizer que... Mas também não está na próxima, tá certo o que ele está falando. Eu acho que dá para fazer essa afirmação com toda a categoria. Não existe nem texto, nem pode inferir que é mãe de Deus. Estou indo, filho. Peraí. Como? Vebai. É desenho? Eu não diria não, viu, Marcos? Viu, Fábio? Que Jesus, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. A gente tem que evitar mesmo que não seja tão... Que não afronta tanta Bíblia, a gente tem que evitar. Agora, diga que Maria é bem-aventurada. Aí tem. Aí tem. Diga que Maria foi escolhida dentre muitas. Tudo bem, falando de catecismo. Ela foi. Olha a segunda pergunta do catecismo maior. Meu Deus. Eu sei. O pessoal grava mais a primeira e a segunda. Mas tem sido bom. Qual é, Fábio? Não, eu também não tô. Agora eu sou Beto mesmo. Problema, o primeiro é qual o fim principal e o supremo do homem. Aí eu digo, Dida vai... Não, Dida, pode fazer aí, mulher. Não tem problema nenhum, não. O fim principal e o supremo do homem é glorificar a Deus e gozar agora sempre. Pode ligar o purificador, fica, fica ótimo aqui. Depois a gente deixa isso. Vai lá. Eita, sim! Tu passa água no purificador, é? É porque é, a gente tá ficando com gosto de detergente. Porque eu deixo que eu deixo o outro pra poder não ficar com nada guardado. É uma boa ideia, viu? Eu já aprendi uma coisa com a esposa do Sérvulo, que era... Veja coisa simples, mas que eu não fazia. Colocar tempero de... Tempero no ovo. Temperinho. Uma delícia, eu não sabia disso. E eu aprendi agora com você a limpar o liquidificador melhor, tirar o cheiro e... Uma gotinha de detergente. Eu boto... Não, faço assim. Eu deixo, é porque Maíra usa muito liquidificador. Aí eu fico com medo que fique restinho de coisa. Aí eu lavo, lavo. Na hora que eu vou bater, aí eu bato antes. O liquidificador, porque eu já fiz mingau pra ela. Quando eu vou experimentar, que sempre experimento. Aí tá com gosto bom. Aí eu pego, agora bato. Então gosto de algum suco mais forte? Não, não gosto de suco, nunca não. Fica, porque eu deixo. Sempre deixo de molho no detergente. Você é uma mulher preparada. É outra coisa. Eu sou um cara, eu sou um cara que vim das ruas do Curado Pato. Vindo de rua. Vindo de rua. Fábio, tu já estudou lá sobre o credo, não foi? Estudou não? Estudei, mas parei. Tenho que colocar a data show. Eu não comecei a tratar do assunto do Pentecoste, tive que parar. Ah, porque estava com problemas e tal. Você achou que era melhor tratar desse assunto? Exatamente, mas eu vou voltar. E eu pegava, colocava no data show, né? Perguntas, respostas, versículos. Agora eu tô, a aula agora é sobre santificação. É bom. É agora bom. Eu vou ter que, domingo, eu vou ter que, domingo, a confessar um erro que eu cometi. Sério, é? Não, no estudo. Que eu confundi o assunto de justificação com santificação. Aí depois que eu fui estudar a próxima aula, aí eu vi que tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eita, e a igreja, hein? A igreja dizendo, que estudo bom. Pior, Daniel, que o povo já tinha recebido esse erro e estavam confessando esse erro, entendeu? Aí eu percebi, mas enquanto estava tempo, eu vou. Não vou deixar meus erros, não tá mais. Coisa bonita, cara. Aprendendo com o Daniel. Tá quebrado. Tô lá, fica no pé. Até a pé nós iremos. Olha, está conosco também o liquidificador, a Valita. Valita de Dona Dida. Quer falar alguma coisa a mais? Obrigada. Eu já falei demais pelo início. Não, estou aguentando aí mesmo. Eu fiz um trabalho para responder sobre isso aí. Agora esse cara é um máquina, né? John Piper. Tem um artigo de John Piper aqui, vamos ler para a gente ver. Cristo desceu ao inferno? Vamos ver. Retirado do site dele, designgod.org, e traduzido por Felipe Sabino de Araújo Neto. É o cara do Monegismo. Monegismo.com. Há duas passagens no Novo Testamento que, tomadas de certa forma, pareceriam indicar que Cristo desceu ao inferno. Duas passagens. Uma está em Efésios 4:9, onde é dito que Cristo desceu às partes mais baixas da terra. Isso provavelmente significa que ele desceu à terra, que é as partes mais baixas. A gente já está dizendo aqui o que seria. Que aquele texto de Efésios desceu às partes mais baixas, quer dizer que Jesus desceu à terra. O da ali não significa que ele estava afundando na terra. Assim, não penso que o texto garanta a interpretação que ele desceu ao inferno. O outro texto é 1 Pedro 3:18, 20, onde é dito que Cristo foi pregar aos espíritos que agora estão em prisão. Isto é, eles tinham morrido, tendo vivido nos dias de Noé, e estão agora em prisão. E Cristo foi pregar a eles. Alguns tomam isso como significando que entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, Cristo desceu ao inferno e pregou o evangelho ali. Mas tampouco penso que esse seja o significado desse texto. Acredito que ele significa que, quando essas pessoas estavam vivas nos dias de Noé, o Espírito de Cristo pregou a eles através da pregação de Noé. O Evangelho. E agora eles estão em prisão. Assim, minha conclusão é que não existe nenhuma base textual para crer que Cristo desceu ao inferno. De fato, ele disse ao ladrão sobre a cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a única pista que temos quanto ao que Jesus estava fazendo entre a morte e a ressurreição. Ele disse: hoje, na tarde dessa sexta, após estarmos mortos, você e eu estaremos no paraíso juntos. Não penso que o ladrão foi ao inferno e que o inferno seja chamado paraíso. Acredito que ele foi para o céu e que Jesus estava ali com ele. Dessa forma, eu não digo aquela frase: ele desceu ao inferno, Hades, quando recito o credo apostólico. Estude você mesmo e veja se encontra outros fundamentos para tal afirmativa. Quanto a mim, diria que o fundamento para essa sentença particular no credo apostólico é, biblicamente falando, muitíssimo fraco. A gente fez um trabalho lá. Rapaz, pra você ver, porque a gente, às vezes, pega o pacote pronto, todo mesmo, o credo. A gente quer entender que o credo também é canônico, e não é. Bicho, vai estar, vai. Pega esse daqui de... Que foi? Botou na bolsa aí, foi? Que foi? Você tocou com o garfo? Botou garfo, botou na bolsa. Contamina, né? Ah, tem uma ideia de... Fazer. Já tomou com o André, eu tinha aprendido. Ótimo, cara. Eu vou até baixar esse texto. Não tinha. Tava no meu livro dia desse, só que eu não tinha lido. A gente fez o trabalho quando o Kennedy mandou a gente falar sobre se Josué ou se Samuel ressuscitou mesmo ou não. Aí, bicho, a minha vida toda eu acreditava que ali era o espírito enganador, o diabo que apareceu ali. Eu penso que é. Na visão de Samuel. Eu penso que é. É não, bicho. Você acha que não, né? Eu penso que é Satanás. Satanás, o cachorro de Chaves. Aí. De Dona Florinda. De bruxa, oh, a bruxa do Satanás. Só eu pegando o trabalho pra dar uma. Pra relembrar tudo de novo, né? Que foi muito fora no início. Aí ele mandou a gente que todos os nossos argumentos. Sabe como é que ele é, né? Aí a gente tá. Pá. Eu digo assim, como ele é. O professor, sim, o seu professor, sim, acredita que era Samuel. Que era Samuel que voltou. Minha nossa. A sala quase todos saiu convencido disso. Todos, ele disse assim: Eu quero que você dê argumentos. Não quero que você acredite no que eu acredito. Quando ele está ensinando isso agora? Não, foi no início logo. Mas que você prove com seus argumentos, que tenha bons argumentos para defender o porquê você não acredita. Eu sei que eu fui todo armado, cheio de coisa, né? É que eu sou o mesmo. Peguei vários versículos bíblicos. Levíticos, não sei o pegar versículos. Tem o pecado que da quem foi não volta, e etc, e etc. Meu amigo, eu sei que o bicho começou a me derrubar todinho ali, ó. Eu só não, a classe toda. Pá, pá, pá, pá, pá. Não é possível. Daniel, eu tô dizendo. Quando eu fui lá debater com ele, que ele convidou sobre esse assunto aí, 4 anos atrás, hein? Ele, o que foi que ele fez? Ele pegou, fez a mesma coisa, pediu para os alunos trazerem, tal, tal. E aí o... Como é o nome do menino que tá aí na MES, que tá com o grupo familiar dele? Que estuda lá, aqui. Pode dizer, pô. Esqueci o nome. Tem vários. É aquele cara. Aí encheu o quadro de argumentos. Dizendo que era Samuel. Dizendo o contrário. Todo mundo contra, né? E ele, quando ligou para mim, ele perguntou qual era a minha posição. Eu disse, cara, eu acredito que ali é uma atuação demoníaca. Ele disse, então, quer bater comigo? Eu fui lá. O cara encheu o quadro. É que ele, de fato, cara, ele saiu porque usava muito, muito fraco. Inclusive, até alguns deles eu ia usar. Esse bicho. Tipo assim, negão. Por exemplo, o pessoal sempre usa o texto de que é proibido mexer com a necromancia. Mas esse que lá tá proibindo, que é uma maldição. A Bíblia realmente diz sobre isso. Assim como a Deus proíbe os 10 mandamentos também. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Exato. Um dos argumentos de quem é isso? Esse argumento é muito forte. É comum. Qual foi o meu argumento, Fábio? Se ele proibiu, é que porque tinha a possibilidade de acontecer, né? Que por ocasiões especiais, Deus pode permitir certas coisas, né? Primeiro que ele também acredita na linha da vontade permissiva de Deus. Não acredito, cara. A vontade permissiva? Não, nesse negócio de eu acho... Bicho, os argumentos dele são bons. Convenceu, viu, Daniel? São bons, são excelentes. Primeiro que eu pensava que quando ele diz assim, que ele subiu, né? Porque a visão que a gente tem de que quem está embaixo é o inferno, quem está lá é o inferno. Só que aí essa primeira discussão aí da região dos mortos. Porque era a visão que os judeus acreditavam que vinham todos dali. Aí eu dizia, pronto, aí o meu primeiro argumento, tá vendo que não é de Deus? Que não foi no porque veio de baixo. Vê? Questionar se é de Deus ou não. E aí? Tudo bem. Qual é o contra-argumento a isso? Outra coisa foi que... Qual o contra-argumento? Como eu disse que... Ele disse que não, que... Ele, eu fui argumentando isso aí, porque se veio de baixo, vinha de inferno. A visão que tinha de inferno, cair embaixo, só ficava em cima. Tá entendendo? Então já é bem fraquinho, viu? Ele já foi bem fraquinho. Eu não entendo que esse argumento é bem fraquinho. Não, tem um texto de Provérbios que fala que os ímpios vão pra baixo. Bom, mas isso aí é fraco, eu acho. Desceu ao Hades. Humilhação. Sempre que fala. Mas é a visão, mas ele mostrou a visão. Sempre que fala pra baixo. Não. É, cara. Mas porque a visão que eles tinham, Daniel, que o inferno era embaixo. Aqui não. Não tô falando fisicamente, não, Fábio. É lógico que a terra é redonda e tal. Eu tô dizendo o seguinte: que a expressão descer. É inferior, quer dizer inferior. É. A expressão descer é uma metáfora. Então, cara. Então lá, Samuel subiu. Se fosse Samuel mesmo de verdade, ele subiu de onde? Bicho. Subiu de onde? Manda ele dizer. Não, isso não. Você está falando no sentido só de descer, mas não vai brigar por um negócio que é metafórico. Por isso não, que também diz que as protestades andam sobre as regiões celestiais. E aí? Aí tá certo. Celestiais. Tá, lá. Tá certo, nos ares. É dentro da terra, é? Não. Isso tá certo, Fábio. Não, qual é o capítulo aqui que eu não estou lembrado? 28. 28. Primeiro ou segundo? Primeiro. Até. Como é que deu a música? Que grêmio, né? Saul e a feiticeira de Nó. Primeiro eu disse assim. Vai devagar, vai ler o texto. Lê devagar, não lê todo, pai. E quebrando. Naqueles dias, juntando os filisteus, o seu exército, para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi. Fica sabendo. Não, eu quero pular já para a parte de. Ah, por isso sem contexto. Né? Não, filho, peraí. Não. Vamos logo para a partida? Quando Samuel. Consultou Saul ao Senhor. Mas tem antes, dizendo que Deus não queria falar com ele. Senhor, não, sim. Não tem esse argumento que Deus não queria falar com ele. Depois Deus desquis. Olha o contexto bíblico. O contexto bíblico... Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Olha, peraí, vamos parar esse argumento. Nem por sonho, nem por Urim, nem por Urim, nem por profetas. Olha aí, até aí, Fábio. Até aí, tá entendendo aí o que está acontecendo? Deus não queria falar com Saul. Os meios que Deus estabeleceu para falar com as pessoas naquela época eram esses aí. Sim. E aí o texto está dizendo, Deus não queria falar com Saul. Sim. Aí depois ele quer, com Samuel. Não, então preste atenção. Primeiro argumento. Esse é o meu primeiro argumento. Bom. Não é por aí? Esse é o primeiro teu também? Por aí. Pronto. Primeiro argumento. Deus não quis falar com Samuel. Você falou esse argumento? Falamos, todo o nosso... O meu argumento... Não foi eu não, a turma. Primeiro, vamos lá. Você está me atrapalhando. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me uma necromante para que vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos. Ah, não, vai. Disseram-lhe. Em Edom. Em Edom há uma mulher que é necromante. Assim, disfarçou-se Saul, vestiu outra roupa e foi ele com dois homens. E de noite chegaram a mulher. Ele disse: Tá bom. Você sabe o que tinha acontecido aí, né, com Saul? O que Saul tinha feito em relação às necromantes? Ele matava, ele foi proibido, porque era contra a lei do Senhor. Mas esse argumento eu acho ele um pouco fraco com essa proibição. Veja, proibiu da mulher. Ele matava, né? Pronto. Aí ele mesmo diz: consultar em uma necromante. Pra quê? Fala aí. Para consultar. Cadê meu filho? Fala aí, Daniel. Diz, calma, peça de mim. Para que adivinhe. Olha, para que adivinhe. Que adivinhe pela necromancia. E me faça subir aquele que eu te disser. Olha aí, olha. Veja a ideia que eles tinham de que todos os mortos iam para baixo. Ok. Compreende? Aquele que eu te disser. Vá lá. Mas a mulher lhe disse: certamente bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os necromantes e adivinhos. Por que me armas um laço à minha vida para me fazer morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, tão certo como vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso, disse-lhe então a mulher: a que te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir a Samuel. Quando a mulher viu a Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Por que? Porque, pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas o que vês. Disse a mulher: vejo. Não temas o que vês, não temas. Aí depois ele diz: o que vês? Sim. Dá atenção. Disse-lhe a mulher: vejo um Deus. Peraí. Com letra minúscula. Tá bom. Aí faz um argumento seguinte. Não, ela ficou admirada. E aí ela descobriu que era Saul, porque era de fato Samuel. Mas olha a descrição do que ela faz. Que ela viu. Eu argumentava isso aqui. Ela não disse que era Samuel. O que é que ela narrador? Não conhecia Samuel. O que é que fala? Entendendo Saul que era Samuel. Sim, mas isso foi furadinho. Quem furado o quê, Fábio? Não... Daniel, por que se cumpriu? Olha, a base daqui é que a profecia se cumpriu. Não se cumpriu. Não. Cabalmente não. Tá bom. Não se cumpriu. Tá bom. Desculpa, não. Eu provei que não se cumpre. Eita. Olha. Aí, diz como é que ela está dizendo quem é que subiu. Vejo. Isso é um... Vejo um Deus que sobe da terra. Olha a expressão, cara. Essa expressão sobe da terra. Sim, meu filho. Porque eu não tinha visto que os mortos estavam embaixo, tchê. Todos eles, tchê. A expressão que ela diz: vejo um Deus como subindo da terra. Um cara iluminado, um cara com... Entende? Sempre que fala de Deus, de Jesus, da sua vinda, se fala vindo do alto, das boas dádivas vindo do alto, Deus vem do alto. Quando fala relacionado ao inferno, é descer ao inferno, a sofrimento, Jesus desceu ao Hades, tudo é isso. Então não vem, eu não estou dizendo que é literal que os espíritos estão no meio da terra. Não estou dizendo isso, meu filho. Estou dizendo que é expressão. Como se fosse uma expressão idiomática. Sempre se refere. Perguntou ele. Ah, beatitudes vindas dos céus e maldades vindo da terra. Como é a sua figura? Disse ela. Peraí, estou me ligando de novo. Oi, amado. É, respondeu ela, começa por ela. Pegou. Vem subindo um ancião. Com quem? E está envolto numa capa. Eita. Entendendo Saul que era Samuel. Estou numa discussão teológica. Ele não viu, não ele viu. Não constatou. Ele não tem que perguntar ela. O que é que você está vendo? Ele interpretou. Pô, gostei. Que eu vou quem viu foi ela, ele não viu. Ele interpretou, né? Ele entendendo Saul que era Samuel. Aproveitar o feriado. Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Mas tu tá doendo, pode sair, né? Aí Kennedy usa esse argumento. Samuel disse a Saul. Kennedy usa a questão da inspiração bíblica, cara. O texto inspirado diz que era Samuel. Samuel dizendo. Não é bom esse argumento. Vamos lá, qual é o versículo? É bom, é o 15. Samuel disse Samuel a Saul. Ou seja, o narrador aqui, tem um texto narrado aqui, o narrador ele está citando que era Samuel. Samuel disse. Agora veja, se o texto... Por que me inquietaste fazendo-me subir? Se o texto é inspirado por Deus... Olha, peraí, meu irmão. O texto é inspirado. Só uma coisa. Não quer dizer o quê? Que Saul e que Samuel foi pro céu. Mas a questão, né, velho? A questão que... Daqui a pouco... Agora, vê só. Isso é... Não pode. Por licença. O que Jesus fala com Lázaro? Calma. O que Jesus fala com rico? Espera. Meu Deus. Espera. Calma. Tudo bem. Tô lhe ouvindo. A ideia de descer necessariamente não está ligado à coisa ruim. A ideia de descer está ligado no Antigo Testamento ao poder da morte. A pessoa está morta. Então, quando uma pessoa morria... Tanto os ímpios era se dito como também, o justo iam para uma região dos mortos. Não, porque quando mortos. Fala lá de morte, quando a pessoa morre, ela pode ser crente ou não, vai para baixo. O corpo também vai para baixo. Não, mas esse argumento não. Calma, peraí. Aí o que eu estou querendo dizer? O fato de ele subir não quer necessariamente dizer. E eu concordo com você. Mas antes é o conjunto de tudo, da ópera. Antes de tudo, eu concordo com você que realmente as coisas celestiais sempre estão ligadas a subir, a vir de cima, a carroça de fogo subiu, foi trasladado, veio na nuvem, sempre ideia de nuvem de cima e tal. Né? É isso. A gente sabe disso. Mas aqui está falando só apenas que é do estado de morte. Saiu do estado de morte. E o estado de morte é o estado de baixo. A expressão é, ele veio da morte. Veio da morte. Agora, estou dizendo assim, que é um argumento, não estou... Eu posso falar. Fere diametralmente o texto do Rico e Lázaro. Lembre-se que Rico e Lázaro é parábola. Parábola é de complicado, de acordo com nossos métodos de interpretação, de extrair doutrina. Verdade. Embora, negão, eu concordo com você. Mas lá, negão... O único texto que eu vejo. Deixa eu contra-argumentar. Elias e Moisés. E aí, cara? Também. Não era morto, não? Também. Ou seja, o que o próprio Deus quer dizer isso. É. O que o próprio Deus ordena. Deus ordena que não mexa com os mortos. E ele mesmo traz. É. Sim. Ele mostrando que ele pode fazer isso. Elias e Moisés vim pela expressa vontade de Deus. E se Deus trouxe para punir. Deus é contra as próprias mãos. Eu creio que foi. Eu estou dizendo sim aqui para você, mas eu creio. Agora veja, isso aqui não é inspirado por Deus. Esse capítulo aqui, sim. Que nós estamos lendo sobre essa história. A atitude de Samuel não. Sim, a atitude dele não, mas a ação de Deus. Por que o autor narrou isso inspirado por Deus? Fábio, uma coisa. Mostrando que ele não veio. Não é porque está na Bíblia que é certo o que aconteceu. Ele não sabe. O registro é inspirado. O fato, a atitude de Samuel, de Saul, não é certa. Que o diabo. Deixa claro que ele contrariou a vontade de Deus, que ele estava tão perdido espiritualmente que ele queria de todo jeito. Então eu vejo que Deus manda o seu profeta de volta para trazer a punição. Aqui não foi Deus, não. Olha aí que tá. Aqui foi a mulher, esse que tá. Deus usa a necromante. Deus usa aquele meio ali. Aí Deus usa a necromante. Mas o argumento é fraco. Porque Deus usa qualquer coisa. Usa a burra. Aí Deus usa a necromante para trazer Samuel de novo. E ele fica até chateado, parece. Ele fica chateado. Incomodou, rapaz? Incomodou. Diferente de Elias e Moisés. Ele, rapaz. Como é que ele fala? Eles estavam falando sobre a. Olha a conversa de Moisés e Elias. Falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo, sobre o futuro. Não é, não. A madrugada toda. Agora, quando ele desceu, já era de manhã. É um ambiente. Meu, o tempo não parou. Ei, o tempo não parou. O meu pastor Davi também acredita. Chefe diz isso, o tempo não parou. Eles continuaram conversando, falando. Pois é. Alguma expressão que ele usou? O suposto Samuel? Que ele disse, rapaz, está me chamando. Por que me inquietaste fazendo-me subir? Pra aí, cara. Então disse Samuel. Se fosse Deus, então ele como se estivesse dizendo isso pra Deus. Exato. Por que perguntas a mim, visto que o Senhor te amparou e se fez teu inimigo? O Senhor fez para contigo como por meu intermédio e te disse: rasgou o reino da tua mão. E ao teu companheiro Davi. E deu ao teu companheiro Davi. Peraí, tu pulou, cara. É o 15. Eu tava no 16. Meu, é o 15. 17. É bem grande o 15. O 15 é bem grande. Vai lá, continua. O 15? É. Estou muito angustiado, porque os filisteus guerrearam contra mim. Fábio, versículo 15. É no 15. É não. Eu já pulei pro meio dele. Disse Samuel a Saul: por que me inquietaste? Fazendo-me subir, disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerrearam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por meio de sonho. Meu Deus. Por isso te chamei, para que me faça saber o que há de fazer. Já que Deus não fala mais comigo. Aí, Gê, você foi. O próprio Saul está dizendo: Deus não fala comigo, Deus não me responde, Deus não quer nada comigo. Aí então desespero. Aí pega e consulta Samuel. Aí Samuel pega: tá bom, já que ele não fala contigo, deixa eu te dizer o que é que ele quer. Deixa eu te dizer qual é. Contra a vontade de Deus. Quer dizer, não dá. Mas sabe o argumento de Kennedy? Não dá. Kennedy não argumenta se pode ter sido pelo diabo ou não. Ele não argumenta se pode ter sido o diabo ou não. Eu acho que talvez, na cabeça de quem, pode ter sido um diabo que tenha estado sobre essa situação. O que Kennedy está dizendo é o seguinte: não importa o método, não importa que veio. Sim. Aí Kennedy diz o seguinte, ó: nem tudo que a Bíblia proíbe, sim, como por exemplo, a Bíblia proíbe o assassinato. Sim. Está expresso lá em todos os capítulos, no Antigo Testamento, o cara merecia a morte e tal. Sim. Isso quer dizer que não acontece? Tudo isso é argumento fora do texto. Não. Peraí, nego. Eu tô usando tudo isso. É argumentação. Tudo bem. Como é que a gente entende um texto claro? A argumentação. Um texto escuro. Obscuro. A luz da. Mas quando vai pro texto bíblico em si, há mais elementos contra. É lógico. A gente vai fazer uma teologia bíblica do uso de Deus, dos métodos. Suponhamos que esse do diabo aqui. Não foi Deus. Ele não procurou mais Deus, não falava mais com ele. Aí ele procurou o diabo, um exemplo. Mas, qualquer que tenha sido o método que ele tenha usado, Samuel subiu. É isso que é a questão. Porque e lá era Samuel, porque ele diz isso. O ápice da minha questão é que Samuel, um fiel a Deus, um profeta do Senhor, não viria se não tivesse sido Deus que o enviasse. Eu não acho que ele, sem o consentimento de Deus, ou fora da vontade de Deus, viria falar uma coisa que Deus não queria falar. Daniel, mas ele veio trazer punição. Ele tá no DNA do cara, ele só fala o que Deus quer que ele fale. Então ele vai lá agora e pune esse camarada que tá. Não é assim não, irmão. Não é assim não, porque Saul era o homem de Deus, foi o primeiro rei. Sim. Entendeu? Deus escolheu ele, não sei o que lá. Não sei o que lá. Se nós tivéssemos conhecido Saul antes da queda dele, nós poderíamos ter dito que ele só fazia o que era. Ele era um profeta de Deus, ele era um rei, um servo de Deus também. Mas diferente de Samuel. Eu acho que... Não estou dizendo que Samuel é perfeito, mas estou dizendo que Samuel, no meu ponto de vista, mesmo que agora, ele, mesmo ele, que não, ele sido, não viria do céu, mesmo... ele está no céu, todo mundo acredita que ele estava no céu. Não, ele estava no céu? Samuel, com certeza. Estava no céu. Certeza. Quer dizer, ele voltou do céu, profetizou uma coisa que obscura, que não se cumpriu. Se cumpriu. Se cumpriu. Não, necessariamente, algumas coisas a gente tem dúvida. Continua e tal. Texto. Ó, continua o texto. Mesmo que tenha sido Satanás, Deus não pode ter usado, não? Pra falar. Mas a questão não é isso, a questão é se era Samuel ou não. Era Samuel. Vamos lá. Eu não acredito que era, não, mas. Short eu tô mostrando que tem textos que pode ser. Não, tem, é difícil, eu tô dizendo que é fácil mesmo, não. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que tem mais argumentos para. Agora, dizer, o 16, né? Então disse Samuel. Por que perguntas a mim, visto que o Senhor. Será feito gente normal? Se desamparou. É, vê o argumento do 16. Esse texto tem um inimigo. Vê o argumento do 16. Vai, vai. Lê de novo 16, só. Então disse Samuel. Por que perguntas a mim, visto que o Senhor te desamparou? Isso. E se fez teu inimigo? Olha aí, um demônio, assim... Um demônio, não. O diabo falaria um negócio desse, alguma coisa assim? Peraí, bicho. Peraí. Tomando parte de Deus desse jeito? Ele falou pra Jesus, rapaz, come pão, tá com fome. Não, não, peraí. Ninguém discorda disso aí, não. A questão é a seguinte aqui. O Samuel ficou chateado. Por quê? Porque ele sabia, de acordo com o texto aqui, que Deus tinha parado de falar com ele. Com quem, Marco? Samuel sabia que Deus... Ele ficou o quê? Chateado. Aborrecido, né? Então, falou, meu amigo, Deus não fala mais com você. Ele demonstra que sabe disso. Aí diz assim... O Satanás não sabe, não? Então... Parece que é muito bom. Que, aí tá aqui, ó. Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou se tivesse... Se Deus já disse não pra você, por que tu tá perguntando pra mim? Isso aí, olha, isso aí, eu não estranharia nunca Satanás fazendo isso. Não estranharia. Ah, olha, não estranharia não. Ah, Deus não falou contigo, mano, como é que você vai me pedir a mim? Olha, o teu Deus não tá te respondendo, entende? Ah, sim. Você... Ah, aí você vai me chamar? Aí é forçar, né? Não, eu tô dizendo, eu tô dizendo... Que eu não estranharia se Satanás viesse hoje e dissesse uma coisa dessa. Tipo assim, eu tô orando buscando a resposta de Deus. Buscando a resposta de Deus. E Deus nada, Deus nada. E Deus manda o irmão, vamos dizer, entre aspas. E aí Satanás por trás dizendo, rapaz, Deus não tem resposta. Você sabe que Deus não quer lhe responder. O quê? Oxi, o que é que ele fez no Éden, meu irmão? O que é que ele fez no Éden? O que que tem no Éden? Vamos lá. O que fez no Éden? Vamos continuar. Utilizou dessas artimanhas. Vamos parar de erros, Gegê. Como é que Deus se ama tanto e tal e lhe proíbe uma coisa? Primeiro argumento de Satanás. É assim que Deus disse? Exato. Não comer todos. Não foi exato. Isso que Deus dúvida, disse? Não. Dúvida, dúvida. Não, mas é assim aí, que Deus disse? Sim, mas aí. Por que é que Satanás está dizendo? Aí depois ele diz: é certo que não morreu. Ou seja, ele foi direto, cara. Ele tentou mas argumentar. Entendo. Mas entendo o que ele falou antes. Você mesmo disse. Mas aqui não, né, meu? É assim que Deus disse? Então, assim, aí ele repete exatamente de uma maneira diferente. Eu disse isso. De todas as árvores pode comer, ou se, ele tá, é como se ele estivesse dizendo assim, se você não pode comer, então isso não é liberdade. É, exato. Né? Tá falando isso. É. Você entende que o argumento é inteligente? Pegando. Não é inteligente, não? Sim. Aí imagina, poxa, Deus. Mas isso não é uma defesa a favor de Deus. Pelo contrário, ele vai enganar. É o que eu estou dizendo. Eu sei o que você está dizendo, assim. Gente, vamos continuar a leitura. Não, mas está discutindo, Fábio. Mas preciso. Aí você está derrubando. Quando vai derrubar seus argumentos, você lê mais embaixo. Não. Mas lá a serpente não toma partido de Deus. Rapaz, realmente não deve obedecer, não sei o que lá. Tu não está vendo que Deus não quer você. Com Jó. O Jó não teve nada disso. Deus que pergunta mesmo, ó, viste meu servo Jó? O cara também tem tudo, então vai lá e detona tudo. Claro. Aqui não, Leon. Dizendo, não, Deus, o senhor dá tudo a ele aí. Aqui não, ó. Ele faz uma pergunta, rapaz. Por quê, ó? Tá aqui o porquê separado. Por quê? Perguntando, gostou da gramática? Porquê separado aqui, ó. Cadê? Por que, pois, a mim, me perguntas, visto que o senhor te desamparou, que se fez teu inimigo? Não. Se a gente for dizer que é um demônio aí, então... Meu irmão. Demônio tá. Então, de fato, viu, cara? Tá dando uma doutrina pra ele, já foi. Esse demônio aí, bicho. É doutrinário, doutrinário. Ele é recém-caído, ainda tem uma quedinha ainda pra graça, alguma coisa. Não, assim. Eu tenho. Oxi. Era não, ele. Meu irmão, não. Nego, eu não duvido não. Ele diabo, tá não. Fazendo, ele tá fazendo Saul. Saul dizer assim. Ah, esse teu Deus aí. Pera aí, ele tá teu... fazendo. Vamos dizer assim, o que ele disse aí, o que é que Saul vai dizer? Pode continuar. O que é que Saul vai dizer? Rapaz, realmente, Deus... Daniel, você não está... Peraí, Fábio. Não, como é que ele vai querer? O que é que Saul vai dizer? Rapaz, esse Deus está me deixando de lado. Realmente, ele me deixou de lado. É, realmente, você tem razão, Samuel. Deus não quer falar comigo, realmente. Deus não fala comigo. Então, vê. Lá na serpente... O bicho caso, tava, o bicho já tava caído, já tava separado de Deus. Deus não queria saber mais nada dele, não, Daniel. É. Então... Esse foi o mais momento. Por que que o diabo ia tentar confundir ele e colocar dúvida nele se ele já não tinha mais jeito pra ele? Negão, vamos continuar então. Vamos ver se o Senhor fez... Saul não tinha morrido ainda não, cara. Enquanto tem vida, meu irmão. Agora veio 17. Vai lá. Vai, 17. Agora o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, te disse, rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. O Senhor fez, né? Se está na Bíblia, ele já fez isso com Jesus mesmo. O que o Senhor fez para contigo. Porque não destes ouvido a voz do Senhor. Peraí, Fábio. Ó, na minha coleção, só um pouquinho, na minha versão tá assim, porque o Senhor, o porque já é aqui, já é emendado. Ele pergunta, por que você, no 16, né? Por que tá perguntando pra mim se Deus já te deixou, te desamparou, te largou? Por quê? Perguntou. Porque o Senhor, agora explica. Ok. Já que o cara não respondeu nada, não falou Todo nada. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia disso. Se Deus tinha dito pra ele que rasgou. Saul ficou lá. Um cara murcho, não sei o quê. Já que ele não falou nada, então eu falo. Aí ele continua. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. E não estranho Satanás dizer isso, não. E ele te dissera. Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Ó, já que ele entendeu que era Samuel... Sendo Satanás, ele vai se passar por Samuel, Marcos. Eu sei. Meu Deus. Ele vai se passar pelo homem. Eu sei, irmão. Vai lá, continua. Só tô confundindo essa cabeça. Por que não destes ouvido a voz do Senhor e não escutaste... Onde é que tá? Executaste o furor da sua ira contra Amaleque. O Senhor te fez hoje isto. Vai lá, continua. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estariam comigo. Que inversão é essa? Não, estarei comigo. O arraial de Israel, o Senhor também entregará nas mãos dos filisteus. Quer dizer, entregará o povo, aqui, o arraial, tudo. Se cumpriu aqui no 31. Aí só um momento. O Senhor entregará, total. 20. De súbito. Imediatamente. Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa das palavras de Samuel. Não houve força nele, pois não tinha comido todo aquele dia e toda aquela noite. Estava em jejum. Aproximando-se a mulher de Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe, olha, a tua serva deu ouvido à tua voz, e pôs a minha vida nas minhas mãos. Mão. Que tem mão. Dando ouvido às palavras que disseste. Agora ouves também tu as palavras da tua serva. Olha, ó, ok, vai. E permite que ponha um bocado de pão diante de ti, para que comas e tenhas forças. Minha. Te ponhas a pessoa dessa fazendo coisas boas, dando conselhos bons. Fábio, qual foi o meu argumento? Deixa eu continuar. Você vai falar aqui, é? Deixa ele falar. Não, pega um argumento quando eu tirar aqui. Fala, Marcos. Vá. Meu argumento foi o seguinte, ó. Deus chama Saul. Eu peguei lá do capítulo 15, lá. Deus chama Saul, dá uma ordem pra ele, não sei o que, ele desobedece. Deus se ira com ele, né? Porque disse pra ele, não, olha, Saul, destrói todo mundo, nem boi eu quero, os bichos, mata tudo. Saúl pegou, deixou uns boi gordinhos, não sei o que, deixou o rei vivo. Principal rei, que delícia. Foi, ó. Aí Deus se arreta. Meu amigo, você é muito desobediente e tal. Aí ele vem, desobedeceu, tirou. Aí o que Deus fez? Agora, o meu argumento foi esse lá com o Kennedy, viu? E a turma ficou. Ninguém sabia o que dizer depois. Não sabia o. Aí tá aqui, ó. 15. O que está dizendo Samuel? Então disse Saul a Samuel, pequei, pois que eu te pedi, tal. 16. Samuel, você. É, Aqui, o texto que eu estou procurando é o que diz que o espírito saiu. Vocês sabem disso? Isso. De Saul. Tá aqui, Saul saiu de Saul. Exato. E um outro espírito começou a atormentar. Isso. Enviado pelo Senhor. Exato, exato. É diferente. Tudo vem de Deus. O fato é que saiu, meu filho. Saiu, já era. Sabe como era? Exato, aquele espírito de unção para governar. Irmão, veja bem. De capacitação. Agora, Deus, eles também tinham uma visão que, como alguns pentecostais têm hoje, que o Espírito Santo sai do camarada, né? Não, é o que o texto está dizendo aqui. Entra e sai. É o que o texto está dizendo. Mas não é a visão que eles tinham, por isso que o narrador está narrando de acordo com a cultura, com a visão. Não, não, você, não necessariamente. Você quer aplicar isso para um texto e para outro não aplica isso. Não necessariamente, não é porque assim, o Espírito Santo ele meio que progrediu durante a revelação bíblica. Então, o Espírito Santo que é Deus, Deus progrediu. Houve uma progressão, cara. Assim como não. Uma progressão nas alianças também. Cada aliança eu diria, vai... Explica esse termo, para não ficar confuso. Okay. Não é que ele progrediu em divindade, não é que ele progrediu em... Cresceu. Não, é que o desenvolvimento da sua atuação foi se dando de uma maneira mais plena. Porque antes ele não habitava no ser humano como depois da vida de Cristo. Então, bem, aí, então tá contra, você está indo contra você não. Não, filho. Eu não, ele eu não habitava como hoje. Olha, eu não então acredito. Como era? Eu não acredito. Como hoje. Depois da vinda de Cristo, ele disse: olha, ele estará com vocês todos os dias até a consumação do século. Antes no Velho Testamento, ele não agia dessa forma. Como era? Não, como era? Então? Ele pousava sobre alguém quando vinha, recebia unção, autoridade para ser sacerdote, etc. Como você está dizendo que os pentecostais estão errados? É assim. Porque ele pentecostais prega que o Espírito Santo entra e sai do camarada. Você pecou, ele vai embora. Ele entra e sai, é só no Velho Testamento, você está dizendo. Não, e hoje não mais. Eu acho assim, os pentecostais, eles estão errados. Se o Espírito Santo sair de mim, eu tô acabado, Daniel. Não, Fábio. A gente então, tá falando os crentes do Velho Testamento estavam acabados, que não tinham Espírito. A manifestação que era diferente. Mas eles tinham o Espírito Santo dentro deles? Eles tinham, Deus estava presente deles ali. Então, você acabou de dizer que não tinha. Inclusive Kennedy mesmo, quando a Bíblia, quando fala lá no Salmo 51, você já ouviu Kennedy falando isso, eu estava lá no dia. Eu sei. Não retire de mim, porque era a visão que eles tinham. Essa visão do sair, de ir embora. Eu sei, mas. Não é só questão de visão, eu entendo, não. Porque eu acho que isso de Samuel aí. Não entendo, peraí. Tá ligado esse Samuel aí como é, né? Deixa eu terminar meus argumentos então. Vai lá. Deus retira. Você interpreta como quiser. Deus tá falando, Deus retira e bota um espírito tão. A partir desse momento, quem estava do lado de Saul era um espírito atormentando ele. Daí a gente vê uma série de fatos acontecendo, acabando com o ministério, com a vida dele. Ministério não, o ministério dele acabou no momento que Deus tirou o espírito lá. Mesmo que seja de capacitação, não interessa. Acabou. Né? Aí a vida dele foi descendo a ladeira. Foi. Ó, ele tenta matar o filho descendo dele. Descendo ao Hades, né? Vamos dizer assim. Ele joga. Ele deixa o exército dele sem comer, lá de propositadamente. Então, isso vai acontecendo durante todo o contexto e vai culminando até o capítulo 28, que é o ápice, cara, de um cara que não tem Deus. Então, eu entendo o seguinte, que ali, inclusive quando a Bíblia fala deuses lá, a palavra deuses lá, até que a gente discutiu lá no dia, que lá no hebraico tá Elohim, negão. Tá Elohim, lá. Mas é uma palavra que pode se referir a anjos, não sei o que lá, blá, blá, blá, blá. Exato, exato. E aí, ó, os comentaristas, aquele do Antigo Testamento, o Russell, o Norman Champlin, aquele? Champlin. É um amigo seminarista. Ele diz, né, irmão, que aqueles espíritos ali são espíritos, como você estava dizendo. Era um espírito que, como está lá em Coríntios dizendo, transforma em anjos de luz. Então, eles, provavelmente, é meu argumento, que assim eu acredito que seja o seu, era um espírito... na forma de Samuel ali. Perfeito. Porque pelo contexto. Isso aí, altamente bíblico, que isso não fere em nada. O espírito se transformar em alguém ou numa forma de alguém. O que significa isso? Não fere em nada. Significa que ele pode se mostrar de uma forma celestial, de um anjo reluzente, que é de uma forma perfeita que existe lá no céu. E foi que ele nada melhor do que o próprio contexto dizendo isso. O texto não deixa claro que era Samuel, mas diz que é uma interpretação de Saul, entendendo que era ele. Olha o texto 16, 14 de Samuel, primeiro. Acho que era o que você queria. É. Tendo-se retirado... Vai para lá, Fábio, por favor. Primeiro Samuel. Se dissesse, primeiro Samuel. Que é retado, isso é na igreja. Essas coisas ensinam na igreja, né? Samuel primeiro. Diga aí. Isso é livro. Diga aí. 1 Samuel 16, estudo bíblico da quarta-feira, só para ensinar isso. Versículo 14. 16, 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. A visão do narrador. Olha, já é diferente. Era a visão do contexto, que eles acreditavam nisso. Sim e não, Fábio. Você está querendo dizer que. Mas está vendo o que ele está dizendo? É o mesmo argumento que o seu professor utilizou. É o mesmo argumento que o professor utilizou para dizer que lá, por ele ter dito que é Samuel, então é Samuel. E agora você está dizendo o contrário do que o seu professor lhe disse, que você está argumentando, está entendendo? Agora você está dizendo, Fábio, que é o contrário. Que é o contrário. Veja, a visão... Fábio, na moral, presta atenção. A visão lá, quando você disse, que o seu professor disse que... Ele quando o narrador disse assim, disse que era Samuel, e aí ele disse, Samuel disse... Olha aqui, não é inspirado? O autor não está dizendo que é Samuel. Foi você que disse. Você que disse. Peraí, deixa eu comentar. Aí agora. Eu não disse nada, você não deixa dizer nada? Você vai argumentar. Naquela hora você disse. Aí deixa eu só terminar. Aí aqui é a mesma coisa. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Quer dizer, é o autor bíblico que está dizendo também. Aí você vai dizer o quê? Como você disse que era Samuel, porque também o autor disse que era Samuel inspirado. Aqui, o mesmo autor inspirado está dizendo que o Espírito se retirou. Agora, deixa eu agora desenrolar o... Afinal de contas... Pessoal, o Fábio vai desenrolar o nó. interpretativo. Você está falando o quê? Primeiro aqui... Bem. Então, vamos ficar por aqui. Discutimos sobre essa questão. É Samuel ou não é? Se você tem alguma posição para dar, quer colaborar, vou deixar seu questionamento, contribuir de alguma forma, manda um e-mail para café@ipmcurado4.com. K, letra K, café@ipmcurado4.com. E aí a gente vai lhe responder. Muito obrigado por ter escutado nos... Semana que vem pode voltar isso aí e discutir. Essas e outras coisas. Cositas más. Como é, Fábio? Las cositas más. Até mais. E bye. Tchau.